Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando meu melhor. Ninguém me vê, se importa, e eu estou aqui sem nada reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Oh Davi, meu nome é Samuel. Eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu meu coração, preparas uma mesa onde minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. E eu estou aqui sem nada reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel. Eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração. Prepara uma mesa onde minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Deus abençoe sua vida.